Você isso dar e para uma sala, abre vai e candango, e tu sai amanhã. Quem der e candango, permite um banano, e ainda está de burro, falou com o alemão. Gostou que me deve na língua pra carimba. DJ Opus Remix. Você isso dar e para uma sala, abre vai e candango, e tu sai amanhã. Quem der e candango, permite um banano, e ainda está de burro, falou com o alemão. Gostou que me deve na língua pra carimba. DJ Opus Remix.